está no ar, mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu, Conrad Rose, conduzo essa carrapeta até as 9 da noite. Domingo das 11 a 1 tem o repeteco do programa. Cristina Braga, Tatiana Kovic, Manjericos. O aroma dos manjericos espalhou-se pela cidade. No meu peito desarmado ecoou velha saudade. Foi na marcha de Alfama que fizemos a vontade. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vão levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Vento. Estrela é dela. Vida, vento, vela. Aquela estrela é dela. Vida, vento, vela. Este é o Muqueca de Siri na Rádio Comunitária Campeche. Agora Bia Krieger, Água na Boca. Ouve a minha voz, escute a minha prece. O meu coração batendo que estremece. Vem que é pra não me deixar louca, que eu tô com água na boca. Quero seguro, te sinto ansioso. Te quero maduro, te

quer chorar. Antes, Mariana de Moraes, Coisa Mais Linda. Agora de Sérgio Sampaio, na voz de João Nogueira. O Nego Como Eu, Como Você, Como Todos Nós. Até outro dia. @ Muqueca Siri. Quem manda em mim sou eu. Quem manda em você é você. Por isso eu quero pedir pra você se mandar até outro dia em outro lugar. Quem manda em mim sou eu. Quem manda em você é você. Por isso eu quero pedir pra você se mandar até outro dia em outro lugar. Silêncio na tarde dos homens. Silêncio que eu quero cantar. Eu quero mostrar como é. Eu quero dizer por que foi. Se você não vai, eu já fui. Só porque quem manda em mim sou eu. Quem manda em você é você. Por isso eu quero pedir pra você se mandar até outro dia em outro lugar. Silêncio na tarde dos homens. Silêncio que eu quero cantar. Eu quero mostrar como é. Eu quero dizer por que foi. Se você não vai, eu já fui. Só porque Adriana Calcanhoto. E agora, Alexia Bom Tempo. E Maia Baru. Vocês, a querida Illy, Desafio, Muqueca de Siri na Rádio Campeche, toda quinta das 7 às 9 da noite, ao vivo. Já virou desafio me apossar do teu corpo, teu olhar é tão frio, só me deixa nervoso. Sensação de vazio neste quarto sombrio, quando olho teu rosto sou um bicho no cio, um carente na cama, chega a dar calafrio, esqueceu que me ama. Já virou desafio este quarto sombrio, acabar com este drama. Amor, senta aqui no meu colo, desta vez eu imploro, eu imploro. Amor, faz as pazes comigo, nosso amor é tão lindo. sou um bicho no cio, tão carente na cama, chega a dar calafrio. Esqueceu que me ama, já virou desafio. Neste quarto sombrio, acabar com este drama. Quem te contou que essa noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou. Não me amolhou, não me amolhou, não, não, não me amolhou. Mas moreno, quem te contou que essa noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou. Não me amolhou, não, não, não me amolhou, não, não, não me amolhou. Se caísse chuva forte, moreno, talvez nem sentiria. Teu amor é uma guarita, moreno, onde eu me escondiria. Tão bom, tão bom, tão bom. Moreno, quem te contou que essa noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou. Não me molhou, não me molhou, não, não, não me molhou. Mas moreno, quem te contou que essa noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou. Se muito frio, moreno, eu talvez nem sentiria. Eu deitada no teu colo, moreno, teu calor me aqueceria. Tão bom, tão bom, tão bom. Moreno, quem te contou que essa noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou. Não me molhou, não, não, não me molhou, não me molhou. Mas moreno, quem te contou que essa noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou. Muito frio, moreno, eu talvez nem sentiria. Eu deitada no teu colo, moreno, teu calor me aqueceria. Tão bom, tão bom, tão bom. Moreno, quem te contou que essa noite serenou? Mas moreno, quem te contou que essa noite serenou? Mas moreno, quem te contou que essa noite serenou? Quartinho do Moqueca Desri de hoje. Boca seca, galera. Começamos com Manjericos, Cristina Clara, e depois a música incidental Mucuripe com Tatiana Kobet, aqui da ilha. Aí, Bia Krieger, Água na Boca, Pela Luz dos Olhos Teus, Cacala Carvalho, Sérgio Sansão, Coisa Mais Linda, Mariana de Moraes, e Pra Que Chorar, Zeca Pagodinho, as duas da trilha sonora de Vinícius. Até Outro Dia, de Sérgio Sampaio, por João Nogueira. Beijo Sem, Adriana Calcanhoto. La Nuit des Mas, Alexia Bom Tempo e Maia Baru. Desafio, com Lili. E Esta Noite Serenou, Silvia Machete. No fundo estamos ouvindo João Braga, Papito Melo e Wilson Meireles. Aquele samba jazz, aquela quebradeira. Este é o primeiro Muqueca, pós era Bolsonaro. É um alívio saber que o afeto, a empatia sobrepuseram a ignorância e a barbárie. Eu não sou petista, quero deixar claro, mas eu sou humanista. Eu sou zapatista. Eu tenho um pé no anarquismo. Eu gosto de experiências heterárquicas, ou seja, a desconstrução da hierarquia de forma não anacrônica, não analógica. Mas enfim, chega de blá blá blá, vamos lá, do maior blá blá blá do mundo, Sebastião Rodrigues Maia, Hildon e Fábio Stella. Valeu, muito obrigado. Olha o velho camarada. Alô, meu amigo Fábio, amigo Dundum. Alô, meu amigo Fábio, meu amigo Dundum, Hildo. Vamos levar o velho camarada, então vai. Vai, Fábio. Alô. Dobradinha com essa galera. Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida e como vai a sua amada? Que notícias você tem pra me dizer? Olha, meu amigo, eu vou te contar. Estou tão triste, me perdoa se eu chorar. Quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela anda. Eu te digo, não sei o motivo. Só sei que ela acabou comigo. É Mas não ligue, ela vai voltar. Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar. As mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Mas não ligue, ela vai voltar. Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar. Será que ela vai voltar? Ela vai voltar. Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar. Deus queira. Mas não ligue, ela vai voltar. Será que ela vai voltar? Ainda vai te procurar. Ah, mas não ligue, ela vai voltar. Deus queira. Ela ainda vai te procurar. Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Ainda pode procurar. Mas não ligue, ela vai voltar. Ela ainda pode procurar. Mas não ligue, ela vai voltar. Muito obrigado. Obrigado. Essas faixas foram extraídas do disco de 20 anos da Sican. O show gravado com várias figuras, Grande Rio e tudo mais. Enfim, agora Las Taradas. A Balu aí é. Múltiplas vozes.

intentar vivir tan correcta, tan perfecta, sin defectos. No seré yo quien te va a hacer descender de los tacos y mirarte de lo alto en mis zancos de payaso. Me paro. Yo no soy boa influência pra você. Ando distraído entre as nuvens, coleciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo. Madrugada pra beira da praia, dizes com quem andas e eu digo que não és da minha laia. Eu não sou boa influência pra você. Nunca rezo antes de dormir, sempre vou dormir depois das quatro. Você nunca vai sair comigo. Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento, eu não faço planos, traço versos, me apresso em passos lentos. Não vou ser eu quem vai mudar teu modo de tentar viver tão certinha, direitinha, sem defeitos. Não vou ser eu quem vai fazer você descer do salto pra te olhar do alto em pernas de pau de palhaço. Para vos, boa influencia para vos. Yo no soy buena influencia para vos, boa influencia para vos. Yo no soy buena influencia para vos, boa influencia para vos. Yo no soy buena influencia para vos. Agora Kleber Albuquerque e Rubi. Serol, presta atenção. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Não tenho tudo que quero, mas amo aquilo que tenho. Lá de onde eu venho, conversa nunca faz curva. Toda laje é um mirante, água do cano vem turvar. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Eu peço e nunca imploro, espero sempre que posso. Lá de onde eu venho, toda gaveta tem vela. Varal é arte moderna, quebrada não é favela. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Eu penso, peso e pondero, mas não encontro sentido. Lá de onde eu venho, futuro é tão carcomido. Muro com caco de telha, silêncio cerol de vidro. Para conter a bandeira, para conter a teira, conteiro. Para conter a teira, conteiro. Faz coro no choro, isso é muito sincero. Não tenho tudo o que quero, mas amo aquilo que tenho. Lá de onde eu venho, conversa nunca faz curva. Toda laje é mirante, água do cano vem turva. Faz coro no choro, isso é muito sincero. Eu peço, nunca imploro, espero sempre que posso. Lá de onde eu venho, toda gaveta tem vela. Varal é arte moderna, quebrada não é refavela. Faz coro no choro, isso é muito sincero. Eu penso, peso e pondero, mas não encontro sentido. Lá de onde eu venho, o futuro é tão carcomido. Muro com caco de telha, silêncio cerol de vidro. Para conter a condeira, para conter a deira, condeiro. Para conter a deira, condeira, condeiro. Para condeira, condeira. Para condeira, deira, condeiro. Para condeira, deira, condeira, condeiro. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. O Osso, Rodrigo Maranhão. Olha o Flamengo aí. Vivo tranquilo, tô no Rio de Janeiro. Muita fé, pouco dinheiro, sou Flamengo até morrer. Então não venha com projeto intelecto, senão a manifesto para o povo não sofrer. Se é coisa pra pensar, não. Se é coisa de acender, yeah. Largue esse poço, ô menino, é tanto poço. Não vai ter boca que chegue, tu pode até se matar. Largue esse osso, oi, é tanto poço. Não vai ter boca que chegue, tu pode até se matar. Eu tô falando para a tua cerimônia. Improvisando, já não quero mais parar. Até tu vê que a brincadeira é mais gostosa que todo dinheiro que tu pode acumular. Então vem cá, se puder improvisar. Ou então, se puder pagar pra ver, yeah. Largue esse poço, o menino é tanto poço. Não vai ter boca que chegue, tu pode até se matar. Largue esse osso, oi. É tanto poço, não vai ter boca que chegue, tu pode até se matar. Mas eu vivo tranquilo, tô no Rio de Janeiro. Muita fé, pouco dinheiro, sou Flamengo até morrer. Então não venha com projeto intelecto, senão a manifesto para o povo não sofrer. Vivo tranquilo, tô no Rio de Janeiro. Muita fé, pouco dinheiro, sou Flamengo até morrer. Então não venha com projeto intelecto, senão a manifesto para o povo não sofrer. Salve pro Ábido, Helena, Bernardo, Valéria, em Curitiba, Sueli Furtado, Itajaí, Zinara, que lá tá no Lab Sonoro, tem Fitofonia, 7 da noite, Marta Nésio, na Sisque. Logo continua, Ezequiel agora, Dandara Manuela e Grande Elenco. Sorrindo, corre, lá vem ele a cantar. Os olhos tão pequenos, foco de luz a espalhar. Morango na colheita, cavalo empinar. Madeira que corta é lenha pra fazer o fogo pegar. E é tão pequeno, mas cheio de emoção.

sopra sem parar. Vento, vento, bailarino, sopra, sopra sem parar. É o vento de Inhansã que sopra, sopra sem parar. É o vento de Inhansã que sopra, sopra sem parar. Vento, vento, bailarino, sopra, sopra sem parar. Vento, vento, bailarino, sopra, sopra sem parar. É o vento de Oiá que sopra, sopra, sopra, sopra. É o vento de Oiá que sopra, sopra sem parar. Segundo quartinho do Muqueca de Cine de hoje. Deixa o índio lá. Velho camarada. Deixa o índio, deixa o índio lá. E deixa o índio, deixa o índio, deixa o índio lá. Velho camarada, na rua, na chuva, na fazenda. Hildon, Tim Maia e Fábio Stella. Babalu, Aie, Las Taradas. Sonhos, Monique Jesus. Yo no soy buena influencia para vos. Seu Pereira e Juana Olmo. Serol, Kleber Albuquerque. Com Rubi. O Osso, Rodrigo Maranhão. Ezequiel. Dandara Manuela, Rafael Oliveira, Mércia Carla da Silva. Fechamos com Aline Calisto, Imael, Vento Bailarino, no fundo DJ Man e grande galera, vou falando durante. Deixa o índio lá, pô. Ricardo Salles, acabou. Seja bem-vinda, Marina Silva. Cuidado do meio ambiente. Sônia Guarrahara. Uma galera da boa, muita mulher, ministra. É no afeto, galera, não tem outro caminho. Deixa o índio lá. Depois vem Socorro Lira com coral infantil Tabajara. É isso, esse é o Muqueca de Siri, lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, direto do B-Estúdio, da Rádio Comunitária Campestre. Todo domingo, das 11 da manhã à 1 da tarde, tem o repeteco do programa gravado. 16 anos de história, um prêmio APCA, um prêmio Aldir Blanc, 140 países. Na audição, uma volta ao mundo proporcionada pela qualidade da música brasileira, um pouquinho de música latina, mas principalmente da música brasileira, de qualidade, sem fazer carinha de quem está gostando demais. Sem bater palma pra fascista. E sem apoiar presidente Babão e Fujão. Valeu? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Deixa o índio lá. Um abraço pra staff da série Crisálida, a Carla no Ratones, Clarice Santana. Canadá. Xuxa. Frisco. Um beijo enorme. Margarete Menezes, Arnaldo Antunes, DJ Man, Baiana System, Edgar Escandurra, e deixa os trabalhar. Joana Ticuna, Dona Nete. deixa o índio lá. Acorde nomes. E se tiver a chance de ficar para sempre.

para parurá. Saudade pra mergulhar aonde possa existir canção. O que já foi não será. Meu corpo leve a partir num outro tempo que só. Viajo pra encontrar um norte que me navega. Saudade cobre a terra devagar. Viajo pra encontrar um norte pra navegar. Saudade cobre a terra e quer voar. Do Carimbó, Verônica Ferriani, Manuel Cordeiro, Quebra de Batuqueiro e depois, querida Dona Onete, mistura Pai Débora. Carimbó lá. Do batuqueiro e eu querendo chegar. O mestre que eu vi o primeiro dançando pra me ensinar. Menino carimbozeiro, pensava eu não sei rodar. Minha quebra do batuqueiro, agora eu sei me requebrar. E o bote do traiçoeiro e eu querendo beijar. Papai quem sentiu no cheiro botou sem pestanejar. Menina, corri ligeiro, pensava eu não sei rezar. No bote do traiçoeiro, agora eu sei me retirar. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. O mestre que eu vi o primeiro dançando pra me ensinar. Menino carimbozeiro, pensava eu não sei rodar. Minha quebra do batuqueiro, agora eu sei me requebrar. E o bote do traiçoeiro, eu querendo beijar. Papai quem sentiu no cheiro botou sem pestanejar. Menino, eu corri ligeiro, pensava eu não sei rezar. O bote do traiçoeiro, agora eu sei me retirar. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Mas égua, que mistura pai e égua, aconteceu no Pará. Mistura de raça, mistura de cores, tradição e sabores, e o nosso tempero, o famoso banho de cheiro no Pará. A gente se curte, a gente se abraça, a gente se beija e depois acha graça e sai chamegando assim. Meu jasmim, meu bugarim, minha rosa, minha flor, meu dengo, meu chamego, meu querido, meu amor, meu preto, meu nego. É gostoso esse chamego, é gostoso esse chamego. Meu chamego é negro, negro. Meu chamego é loiro, loiro. Meu chamego é moreno, moreno. Meu chamego é crioulo, crioulo. Meu chamego é mulato, mulato. Meu chamego é mestiço, mestiço. Meu chamego é caboclo, caboclo. De pele macia, sorriso maroto, tem as encarnas que criou o bicho. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Que beleza de caboclo, é gostoso meu caboclo. Mas égua, que mistura pai e égua, aconteceu no Pará. Mistura de raça, mistura de cores, tradição e sabores, e o nosso tempero, o famoso banho de cheiro no Pará. A gente se beija, a gente se abraça, a gente se curte e depois acha graça e vai chamegando assim. Meu jasmim, meu bugarim, minha rosa, minha flor, meu dengo, meu chamego, meu querido, meu amor, meu preto, meu nego. É gostoso esse chamego, é gostoso esse chamego. O meu chamego é negro, negro. Meu chamego é loiro, loiro. Meu chamego é moreno, moreno. Meu chamego é crioulo, crioulo. Meu chamego é sorriso maroto, tem as ancas lá que criou o bicho. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Que beleza de caboclo, é gostoso meu caboclo. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Que beleza de caboclo, é gostoso esse caboclo. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje, ouvimos Deixa o Índio Lá, DJ Man, de grande galera, Tabajara, Socorro Lira e Coro Infantil, Espaço Mata Branca, Vanessa da Mata, Dance um Reggae Comigo, Tomara, Alceu Valença, pedido da querida amiga Bia Porto, professora, comunicadora, radialista do Rio, mãe de Alice, filha de Nilson, um beijo para todas. Então tá, Graviola, Quebra do Batuqueiro ao vivo, Verônica Ferriani com Manuel Cordeiro, Mistura Pai d'Égua, Dona Nete, e no fundo estamos ouvindo Folia de Reis. Dia de Reis é amanhã, com Dom Salvador. terminar o programa, essa última parte, com Emicida, Marcelino Freire, Isadora Mello, Cabroeira, Banda Ed, Luana Florentino, Nádia Maia, Chico César com Laila Garim. E no final, o polonês mais carioca do mundo, Nicolas Krasik. É pouco. @muquecasiri nas redes sociais. Sonorizamos seu luau, seu evento, seu acontecimento, seu estabelecimento, as suas melhores memórias. muquecasiri@gmail.com. Feito em software livre desde 2006. Já quebramos a janela do Bill Gates. Já devoramos a maçã dos jovens. Preste atenção no recado dos orixás, trabalhadores do Brasil. Emicida, Marcelino Freire. Enquanto zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, o Lorum Que vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Oba tá lá, faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonhe sonha com um novo amor pra ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô. Fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto rainha Quelé, limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junte a prótese sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein, hein, hein, hein, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. Não vá me chamar de vertigem, que eu não tenho andares. Não sou de edifícios, respiro lugares. Eu sigo os instintos e durmo febril. Não vá me chamar de verdade, eu não acredito. Não vale o que eu guardo, me dou por escrito. Não ouço teu grito, me visto de abril. Não vá me chamar de saudade, aceito teu beijo só por caridade. Me perco, me deixo, persigo os pulsares, invento outro rio. Não vá me largar tão ligeiro, não tenho talento sequer necessário pra chegar no horário, me perco até mesmo em mim mesmo. Não vá me chamar de outro nome, eu não tenho um nome, esqueci do meu nome. Bordei o meu nome com o fio do silêncio. Não vá me chamar de antídoto, sou mais veneno. Desvio de olhares, me espalho em milhares. Eu trinco os telhados nas noites de frio. Não vá me chamar precipício, que eu não tenho vales. Não subo em altares, não sou quem tu queres. Te meço em colheres e alvejo navios. Não tenho talento sequer necessário pra chegar no horário e me perco até mesmo em mim mesmo. Não vá me chamar de outro nome, eu não tenho um nome, esqueci do meu nome. Bordei o meu nome com o fio do silêncio. Não vá me chamar de antídoto, sou mais veneno. Desvio de olhares, me espalho em milhares. Eu trinco os telhados nas noites de frio. Não vá me chamar precipício, que eu não tenho vales. Não sou bem altares, não sou quem tu queres. De mestre em colheres, eu vejo navios. Thank you.

esquece tudo quando cai no frevo. E no melhor da festa chega a quarta-feira. Quem é de fato um bom pernambucano espera o ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo. E no melhor da festa chega a quarta-feira. É de fazer. Toda quinta, das 7 às 9 da noite, tem Moqueca de Siri ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campestre, em 98.3 MHz. Também pelo sítio, radiocampestre.com.br, pelos agregadores de rádio e também pelo app no Google Store. Jabuticaba. Luana Florentino. Depois, se tu quiser, Nádia Maia. E a pimenta mais ardida, Chico César, Laila Garim. Reta final do Moqueca de Siri de hoje. Se tu me chama pra dançar, eu vou ligeiro. Não largo mais dessa cintura a noite inteira. Teu cheiro é doce igual pé de jabuticaba. Pra que eu te mostro um beijo que nunca se acaba. Dou-lhe um cheiro bem no pé do teu ouvido. Toma cuidado pra não queimar tua mão. Imaginando teu dançar depois do umbigo. Tenho mais fogo que a quentura do sertão. Pra queimar teu corpo com essa saudade do que a gente nem viveu. Vou te amar de novo. Só vou me embora se tu amanhecer mais eu. Pra queimar teu corpo com essa saudade do que a gente nem viveu. Vou te amar de novo. Só vou me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou me embora se tu amanhecer mais eu. Cheiro é doce igual pé de jabuticaba. Já que eu te mostro um beijo que nunca se acaba. Dou-lhe um cheiro bem no pé do teu ouvido. Toma cuidado pra não queimar tua mão. Imaginando eu dançar depois do umbigo. E o mais fogo que a quentura do sertão. Pra queimar teu corpo com essa saudade do que a gente nem viveu. Vou te amar de novo. Só vou-me embora se tu amanhecer mais eu. Pra queimar essa saudade do que a gente nem viveu. Vou te amar de novo. Só vou-me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou-me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou-me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou-me embora se tu amanhecer mais eu. Só vou-me embora se tu amanhecer mais eu. Falando em jabuticaba, falando em plantas, domingo 7 da noite, dia 8, tem fitofonia ao vivo. O tema é verão. Fitofonia é um programa que eu faço a técnica de som da Rosa e da Sinara. Só música com plantas, com vegetais. Enfim, se tu quiser, na Jamaica.

água malagueta que me dá vento na venta. Esse ardor que a gente aguenta pelo favo do teu mel. Ai, abelhinha, abre essa colmeia, que hoje o filho de minha velha não morre, mas entra no céu. Dá, dá, que a pimenta mais ardida. Dá, dá, que eu dou uma lambida. Dá, dá, que eu já senti a picada, a pimentada que mudou a minha vida. Dá, dá, da pimenta mais ardida. Dá, dá, que eu dou uma lambida. Dá, dá, que eu já senti a picada, a pimentada que mudou a minha vida. Último quartinho do Moqueca de Siri de hoje, Trabalhadores do Brasil, MC Eden Marcelino Freire, Para os Prédios, Isadora Mello, Passarada Cabroeira, música que tá sempre na carrapeta, maravilhosa, Viva os Passarinhos, É de Fazer Chorar, Banda Ed, Jaboticaba, Luana Florentino. Lembrando que domingo, 7 da noite, tem Fitofonia ao vivo. Na Rádio Comunitária Campeche, radiocampeche.com.br, Rádio Campeche no Instagram, no Facebook, Rádio Comunitária Campeche no Instagram. Valeu? 48-3237-2022. Se alguém estiver no estúdio. O 22 do nosso telefone se refere à demência senil, não tem nada a ver com o Bolsonaro, valeu? Muito pelo contrário. Eu, particularmente, caguei pro Bolsonaro. Enfim, continuando. Se tu quiser, Nádia Maia, A Pimenta Mais Ardida, Chico César e Laila Garim. E no fundo estamos ouvindo Sanfona Sentida, Cheirinho de Mulher, de Gonzagão, com Cordestinos e o meu querido amigo polonês mais carioca do universo, Nicolás Crassi. Este é o Moqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campeche, na Travessa Iracema das Chagas Pires, número 80, Campeche, Floripa, Ilha da Magia. Domingo, das 11 da manhã à 1 da tarde, tem o repeteco do programa gravado. Tudo isso fica documentado no archive.org, archive.org. G. Upa para G Muniz, a empreitada nova, Badawi. Músicos que quiserem enviar material, moquecasiri@gmail.com, via Drive do Google ou outras formas, também por e-mail. Valeu? Eu sou Conrad Rose, Google Siri, ou vice-versa, menos vice porque eu não sou Vasco. Então, para vocês, um excelente final de semana, paz, saúde, sorte, luta, direitos humanos, liberdade, diversidade, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Vai Flamengo! Seja bem-vindo de volta, Gerson, o Coringa. Nosso 8 e 20. Valeu, Luciana, na escuta.